rede Jovem Pan News. AM 1410 kHz. Jovem Pan News, Rio Claro. Jovem Pan News. Jovem Pan News. ZYK 683. Jovem Pan. Sistema Excelsior de Comunicação Limitada. AM 1410 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio Claro. Jovem Pan. Jovem Pan News. News. A marca da notícia. São 8:03. Bom dia, você está na Rádio Jovem Pan News e este é o Jornal da Manhã. A partir de agora, você acompanha as principais notícias de Rio Claro e da região. Os ouvintes sintonizam o Jornal da Manhã no AM 1410 ou pelo portal do Grupo JC de Comunicação no jornalcidade.net. Acompanhe também o Jornal da Manhã com imagens no canal do JC no YouTube. Acesse youtube.com/jornalcidade e faça sua inscrição. Você também acompanha o Jornal da Manhã com imagens na página do JC no Facebook. Participe da nossa programação através do site, no telefone da Jovem Pan News, que é o 3526-1055, ou então pelo nosso WhatsApp 998-421-255. Eu sou Carla Hummel e agora vamos conferir as manchetes desta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, com os trabalhos técnicos de Marcos Cardoso. Vamos então às manchetes do Jornal da Manhã. Jovem Pan News. Camila Oliveira, consultora de carreira, apresenta Circuito Jovem Aprendiz de Ouro, uma consultoria que vai orientar os jovens de 16 a 26 anos a conquistarem uma oportunidade no mercado de trabalho e a serem desejados por várias empresas. Faça do seu filho um campeão. Agende hoje mesmo a consultoria pelo telefone 19-99841-5773 e tenha um jovem de sucesso profissional em casa. Colégio Adventista 26 anos em Rio Claro. Você faz parte da nossa história, muito além do ensino. Faça parte desta educação completa. Agende uma visita. Matrículas abertas. 19-3522-3300 ou WhatsApp 19-3523-3640. Rua 9B, número 1115, no Bela Vista, em Rio Claro. Colégio Adventista. Escritório de Contabilidade Confis, especializado em escrituras fiscais, imposto de renda, abertura e alterações de firmas e contabilidade em geral. Atendimento especializado com a equipe dos profissionais Renato e Sérgio. Escritório Confis, Avenida 10, número 877, no Santa Cruz. Telefone 3533-3883 em Rio Claro. Escritório de Contabilidade Confis. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Polícia.